quicadinha. Chegou o verão, bate o cabo pra cima. Chegou o verão, bebê. Se ligue, tô trazendo a novidade. Comandando na Bahia, geral fazendo sem parar. O movimento que estourou nas academias. Pra coroa e pra novinha, o desafio que eu vou mandar. Se ligue, tô trazendo a novidade. Comandando na Bahia, geral fazendo sem parar. O movimento que estourou nas academias. Pra coroa e pra novinha, o desafio que eu vou mandar. É a coroinha! E quica, quica, quica, quicadinha. Vai quicando bonitinho no desafio que eu vou. Chegou seu momento, mulher! Quica, quica, quica, quicadinha. E no chão quadradinho, fazendo pose pro Instagram. E quica, quica, quica, quicadinha. Vai quicando bonitinho no desafio que eu vou mandar. E quica, quica, quica, quicadinha. E no chão quadradinho, fazendo pose pro Instagram. Chega lá, meu parceiro! Vai dar pro fogo! Chega o verão. O comando da Bahia gera fazendo sem parar. O movimento que estourou nas academias. Pra coroa e pra novinha, o desafio que eu vou mandar. Se liga, eu tô trazendo a novidade. O comando da Bahia gera fazendo sem parar. O movimento que estourou nas academias. Pra coroa e pra novinha, o desafio que eu vou mandar. O desafio que eu vou mandar. Quica, quica, quica, quicadinha. Pra coroa e pra novinha. Olha lá, Liu, repita, Liu. Vai, quica, quica, quica, quicadinha. Vai quicando bilhetinho no desafio que eu vou mandar. E quica, quica, quica, quicadinha. E no show quadradinho, fazendo pose pro Instagram. E quica, quica, quica. Chegou seu momento, mulher. Vai quicando, vai quicando. Que delícia, que delícia. Quica, quica, quica, quicadinha. E no chão quadradinho, fazendo pose pro Instagram. Que delícia. Isso é KDR, bebê. Chegou o verão. O pai, eu vou todo de olho só pra vocês, meus amores.